2 Salvador, boa noite, é o passarelo 2222. Chame na frequência 1 no 9.8. Ponte mais tu é autorizado a chegar da AMAN, som QNH 1014. Salvador, azul 2713, nível 180, informação X-ray. Azul 2713, contato radar, 65 milhas nordeste de Salvador. Voe direto Bonfe, autorizado a chegada a Bonfe, chame no ponto ideal de descida. Direto Bonfe, autorizada a Bonfe, chamaremos ideal de descida, azul 2713. Controle Salvador, cenário 62, informação X-ray, perdeu contato com o centro Recife, 1-0. Canal 6258, aciona identificação, autorizada a chegada BOMED 1, voe direto ITAP, desça para nível de voo 050. Identificado, ITAP, descendo para o 050, cenário 6258. CNH-6074, desça para 2000 pés, pós etapa completa a chegada, BOMED 1, no reporte localizador, livre LSXR. Legal, está livre, descida para 2000 pés, está livre da restrição em ITAP? Firmo. Ok, desça para 2000, pós etapa completa, BOMED e LSXR na 1-0. Botar a estabilidade do CNH-6074. Salvador, azul 517, boa noite. 251, 27, contato radar, desça via chegada BOMED 1, fala nível de voo 060. BOMED 1 para o 060, 517. Nome é 258, desse mantenha 4000 pés, general no 0, no 4, cancelada as restrições na ETAP. 4000, livre das restrições em ETAP com 1014, general linha 258. Salvador, o Passaredo 2228, está com PLD de 38, alterna Salvador, 5 horas de autonomia, pronto para o táxi. E mantém perfil de chegada inicialmente, número 4 na aproximação. Número 4. Táxi é o ponto de perdão no 0, via Fátio, e é táxi Índia, Passaredo 2228. X-ray. 3398, contato radar, dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 080. Via Bomed 1 080, reduzido 229, é o 3389. Pente. Segundo 27, desse mantém o nível 050. 050, 527. Controle Salvador, Passaredo 2222, passando mais turno, ponto ideal. Passaredo 2222 está em contato radar, desça via chegada a Amã para o nível de voo 060. 060, para o 060, via Amã, Passaredo 2222. 2222. Desse mantenha 2000 pés, QNH 10 no 4, cancelada as restrições em TAP e reporte localizador. 25014, reportará a linha 2 no 098, prepare a PUCA, transição Zipá, e agora acho que a cópia. Xenemia 074. O teste final LS chama a torre 118, decimal 95. Completa, chama a torre 285, Xenemia 074. Obrigado, amanhã. Xenemia 258, autorizado LS XR, informando o localizador. Autorizado, chama a 6258. Nós 15127, desse mantenha 3000 pés, que ainda dá 10014. 3000 pés, 1014. O azul 5, Passaredo 2228, decolado aos 36, chama o controle em 119, décima 8. Controle 198, Passaredo 2228. Azul 5127, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo 2209, 527. Controle Salvador, boa noite, Passaredo 2228, Arbor 1. Passaredo 2222, contato radar, suba via Arbor 1 para o nível 180. Via até 180, Arbor 1, passaria 2222. Estrela 98, autorizado, voa direto e TAP da presente. E TAP 3398, grato. Até 1 Lima Papaquilo, desce e mantém nível 050. Peso 2228, suba sem restrições para o nível 180. Sobre vetoração para evitar tráfegos no sequenciamento, voe na proa 235. A gente vai subir 80 sem restrição, vou agora proa 235, passarei 2228. Cono 27, desça para 2000 pés, ele é na 1904, reporte localizador. 2000 pés, 1014, autorizado, reportado em LS, 127. Até 1 Lima Papaquilo, desça para 3000 pés, ele é na 1904. Lima Papaquilo, reduza para 220 nós, segue tráfego à frente 10 milhas com 230 de grau de espírito. Localizador, 6258. Olha, 258, completo final ILS, China Torre 18, decimal 95. 295, 6258. Salvador, China 6258, final da 10. O China 6258 avistado, pista no zero livre, pouso autorizado, vento 050 graus, 03 nós. Ele pousa, China 6258. Estreia 98, desce e mantenha 4000 pés, que é NH 190 no 4. Incremente velocidade para 230 nós. 4000 pés, 14, acelerando. Passaria do 2222, reduz a velocidade para 2190 nós. Reduzindo velocidade para 2190 nós, passaria do 2222. Azul 2713, reduz a velocidade para 2190 nós. 2190 nós, azul 2713, passando bom. Frente. Lima Papá Aquilo, esse mantém a 2000 pés, informe localizador. Senhora Tartarão. Responde 119.8 com a 13. Autorizado, Correto, Bono 098, chame para o estacionamento, portão 2. Decoração para sequenciamento, mantenha presente proa. Limitado pelo QD Mike 075 de Sol de Sembra. Dois, dois, controle. Proceda, nas coisas. Decoração, sequenciamento, mantenha proa. Limitado pelo QD Mike 080 de Sembra. Mantendo a proa, limitado pelo QD Mike 080 de Sembra. 713, vetoração radar para sequenciamento, curva à direita na proa 240. Direita 240, azul 2713. Passarido 2222, desse mantenha 5 mil pés, QNH 10014. Descendo para 5 mil com 10014, passarido 2222. Assim, 240, confirma o limite, azul 2713. Aguarde. Azul 5127, chame a torre, 18, decimal 95. 18. Azul 2703 está limitado pela QD Mike 1110 de Simbra. 1110 de Simbra, confirme. 1110 do NDB Simbra. Excelente, azul 2703. 43398, desse mantenha 2 mil pés. QNH 1014, reporte localizador, livre LSFR. 2 mil pés, VI 14, câmara estabilizada, WISC 3398. Salvador Azul 517, boa noite, final de 5 milhas. Está presente, vai resumir para onde conquista, passarelo 2228. 040 graus, 2 nós, QNH 104, pouso autorizado. Pouso autorizado, 527. Passarido 2222, desse mantenha 4 mil pés, QNH 1014. Descendo para 4 mil com 1014, passarido 2222. Passarido 2228, controle. Passarido 2228, controle. 2228, não sei se eu não consigo. Ok, virtude de mais um trato na descida. Vou ir à proa 235 sob vetoração. Caso de falhas ao cruzar, ao atingir o nível 180, consuma na proa de conquista. 235, falha comunicações, 180, a proa conquista. 2228. Leva até para aquilo, chama a torre 18 decimal 95, reduza para aproximação. Vale. 13398, inicia redução para 190 nós. Vima Papaquila, em aproximação, propõe cancelamento, visual 17. Vima Papaquila confirmando a intenção de pouso 10. 7, amigo, se autorizado, será à esquerda no momento. Gente, chama para o cancelamento do plano instrumento. Para mesmo, cancelando, descendo visual, se autorizado. Vima Papaquila, plano instrumento cancelado, agora 45. Autorizado, circuito pela direita, dando 7, aporte, base para o final, que é 1-0-4. Na proa 080, desça para 2 mil pés, QNH 1014. Esquerda 080, descendo para 2 mil, 1014, passarei 2222. O 4062, desce 7 mil. 4062, desça até o nível 050. 50. Range 060, azul 2703, mantendo velocidade 210. Reduza para 170 nós, mantendo o 060. Mantendo 060, reduzindo para 170, limite dessa proa, estamos chegando no QD Mike 120 agora. É, o seu novo limite agora vai ser o QD Mike 090 de Salvador. 090 de Salvador, o azul 2703. corrijo a informação, QD Mike 090 do MDB Simbra. Ah, agora sim, QD Mike 090 do Simbra, azul 2703. Lima Papaquilo avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento 050 graus, 03 mais. Sinal da 17, baixado travado, pelo. Mantenha 4 mil pés, que é na Gama 014. Descer para 4 mil pés, ajustaremos, azul 2703. 703, curve à esquerda, aproa 180, permanece no limite 090 de cima. Confirme a autonomia alternativa. Autonomia 12 40, Fortaleza. Destaque à direita via Índia, ponto de esperar, posto pronto, que é negão no 04 com 098. Do 2222 em quanto velocidade? Está mantendo 160, senhor. Quem mantém essa velocidade até Passadona? Mantém 160 até Passadona, passarei 2222. 713, inicia redução para velocidade mínima limpa, vai seguir tráfego ao patrão 72, 3 horas. 5 milhas. Sete, o azul 2713. Vai seguir até 72, 9 horas. Reduzido para mínima limpa. Relativo, 9 horas. Completa a curva esquerda, vou ir na proa 060 para interceptar o localizador. Esse mantém a 2 mil pés, que é na 0014. Sete, poderia confirmar a instrução? Proa 060 para interceptar o localizador, descendo para. Esquerda 060 para interceptar o localizador, desça para 2 mil pés, QNH 10014. Ciente, 060 descendo para 2 mil pés, na mínima limpo, azul 2703. Passarei do 2228. Estabilizado, visão, baixar travado. 42, Pedro de Salvador, assuma a navegação na proa de conquista. Vai pro 2228? Paredo 2228, reassuma navegação, voo e conquista. Voando conquista 2228. Autorizado, final 10. Sim. 398, boa noite, tráfego avistado. Vento 050 graus com 04 nós, QNH 0014. Visto no 0 livre, pouso autorizado. Livre pouso na 10, Salvador 3398. 098, decolou 50, chama o controle 1 no 9.8. 98, obrigado, seu bom dia aí, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, voo no 098. Voo no 098, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 370, saída Puka. 370 Puka, voo 098. Azul 4062, redução de velocidade 2209. Ah, tá, reduzimos, Rodrigo. 2228. Prossiga, passarinho 2228. O senhor está possível coordenar para a gente a proa do Quebec Nitro 001. Gente, aguarde a autorização do centro. Escuta, obrigado. 2228. Passarinho 2222, completo final do procedimento Electroxuation, a torre na frequência 118 decimal 95. Completar o procedimento e ele é SX2, chama a torre 7895. Obrigado, boa noite. Bom. Torre Salvador, mapa 2222, estabilizado no localizador. Passaredo 2222, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0 no 4. 7, aguarde a pista livre, passaredo 2222. 3698, solo AUS 52, livre pista direita, táxi via Alfa Juliette para Portal 9. Alfa Juliette 9, 3398. 0062, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX-A, pista no 0, ajuste no 0 no 4, reduz a velocidade 2009. Gente, 200 graus, 2000, autorizado LSX-A, 4.062. ...098, autorizada por Zipar. Direto Zipar, muito obrigado, 098. Passarinho do 2228, chame centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 288, 260. Passarinho 927 no 3, inicie redução para aproximação, completo final do procedimento LSX-A, pista no 0, chame a torre na frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8-9-5, azul 27 no 3. Torre Salvador, azul 27 no 3, final LS. Azul 27 no 3, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, 1-4. Aguardando a pista livre, azul 27 no 3. Tráfego à frente, ATR da Passaredo está a uma milha da cabeceira. Ciente, azul 27 no 3. O 4062, inicia redução no 80. Gol 1098, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 2585, 2085, até logo, obrigado. Alfredo 2222, solo 56, livre à direita. Taxi via Alfa Kilo Pat 3, 3 Lima. Alfa Kilo Pat 3. Ano 3, vento 020 graus com 02 nós, pistola 0 livre, pouso autorizado. Livre pouso, azul 20 27 3. Acione identificação via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 04. 050. Pegue acionamento no 354. Livre, chame para o táxi, voo no 354. Na livre, chama táxi, voo no 354. Decimal 95. Boa noite, azul 4062, final da 10. Azul 4062, continua a aproximação, agora de pista livre, ajuste no 04. Para o Passarelo 2222, 03 Lima. Afirmo. Com a balizadora rápida. Ok, mantém a posição aguardando o balizador 2222. Gente, aguardando. 227, 13, solo 59, livre pista à direita. Taxi via Alfa Kilo para 4 Romeo do Pat 3. Livre à direita, Alfa Kilo para 4 Romeo, o azul 2703. Passarelo 2222, 5 Lima, posição. 5 Lima para o passarelo 2222. Pouso autorizado, pistão 0, vento 040 graus, 029. Repositivo. Voo no 354, copia? Identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 014. 014, bom, MED 1, desce 0620, voo no 222. Gol 354, autorizado aeroporto de Aracaju via rota do plano de voo, nível 230, decola pista 10, primeira curva esquerda, subida Puca, Jamo, após Jamo direto, 5012, transponder, controle 198. Gol no 354, autorizado 230 para Aracaju, rota do plano de voo, decolada 10, curva esquerda, Puca Jamo, pode direto, cena código 5092, controle 198, gol no 354, está pronto para o táxi, estamos com o POB de 151, autonomia de 2 horas e 45, alternando Salvador. Cotejamento correto, táxi autorizado à direita, via Índia, chame pronto, ponto espera. Samara. 4062 solo. Ao 03, livre direito, táxi via Alfa e reporte antes Juliette. Via Alfa, reporte antes Juliette, 4062. 2703, já escuta? 2703. Ingresso, parte 3, posição 3, Romeu, atento ao balizamento. 6, Romeu, azul 2703, atento. Lima, tipo chão zero. A Lima tem 90, vão 1354. Voo 1972, autorizado final do procedimento LSX-Ray, pista no 0, desça para 2 mil pés, hoje chão 0 no 4, canceladas as restrições de altitude em TAP, reporte contabilizado. Restrição de altitude para 2 mil, canceladas as restrições em TAP, como a gente está avisado no 972. Voo 4062, autorizado Juliette, pátio 3, posição 3, Lima. Juliette, pátio 3, posição 3, Lima. 4062. Fique atento ao balizador no pátio. Caso chame para outra posição, siga o balizamento. Gente, vai seguir o balizador, o 4062. Voo 354, decolagem autorizado no 0, vento variável 3 nós. Fazer decolagem, bom, na 354, igual 206, chama o controle 198. 198, igual 354. Salvador, Golo 354, decolou um pouco de perspectiva. Golo 354, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230, sai da Puca. Ok, gente do contato radar, extensão autorizada 230 na Puca, o Golo 354. Golo 228, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4, canceladas as restrições de altitude em TAP. Alfa ITAP, restrições e altitude, 114, desce 4 mil pés, agora 228. Direto Gona 222, Janice? Autorizado, Dona Gona 228. Dona 4228. Localizou 972. Uno 972, compartilhado procedimento, chama a torre na frequência 18, 95. 18, 9. Uno 972, muito boa noite. Estamos a 2 milhas de oceano. Uno 972, estado pouso autorizado, pista na 0, vento 020 graus, 029. Ele pousa na 0972. Aracaju, Gona 354. Gona 354, mantenha a perfil da saída, aguarde a autorização do centro Recife. Mantendo a perfil da saída, Gona 354. Gona 354, chama o centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. É o Recife 125.45, alterna 126, Gona 354. 972, Sala Zona 3. Táxi autorizado via Fox Alpha Juliette, portão 7. Fox Alpha Juliette para o 7, preciso no nosso B28, compartilhado o procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 95. PWC Guardiã. Isso. Estabilizado 1228, X-ray 10. 1228, pouso autorizado, pistola 0, vento 030, grau 03, nós, tráfego avistado, altímetro 014. Pouso autorizado, 0014, pistola 0, com 1228. Sala Juno 8, táxi autorizado via Fox Alpha, portão 4. Direita, Fox Alpha 4, bom dia 2x2. Atenção, senhores passageiros, é previsto para pouso Campinas, mais ou menos 50 minutos, céu parcialmente nublado, temperatura na casa dos 28 graus. Obrigado a todos e tenham uma excelente noite. Boa noite, Sonho Azul. Salvador 6212, boa noite, cruza o ponto. É 6212, acione a identificação, via chegada bom médio 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 014. 050-614, alguma possibilidade de voar para o Itima? Chile 6212, autorizado voar ITAP. ITAP, obrigado. 2, pode considerar a redução de velocidade de etapa. Afirmativo, cancelada as restrições de velocidade de altitude em etapa, Schoner 62, 1-2.